um dos mais notáveis genetas da atualidade. E do outro lado, o senhor Craig Venser, representando os laboratórios de pesquisa científicas particulares dos Estados Unidos. O presidente Bill Clinton estava diante de câmeras de televisão e de emissoras de rádio, com uma ligação direta em telefone ao primeiro-ministro Tony Blair, da Inglaterra. As suas primeiras palavras, ipsis verbis, foram as seguintes: senhores, tenho a subida honra de enunciar que agora nós sabemos como Deus criou a vida, graças à decodificação do genoma humano. Neste seu primeiro rascunho, os cientistas podem confirmar que a realidade da vida teve um princípio que se encontra codificado no genoma. E é, portanto, com imensa honra que venho declarar que, a partir de agora, possuímos um documento científico que prova a evolução do ser vegetal, animal e humano através da interferência divina. O Dr. Francis Collins, que escreverá um livro notável que se titula A Identidade de Deus, irá comentar essas palavras do presidente Clinton, asseverando que ele, na condição de geneta, de maneira nenhuma experimentou qualquer constrangimento. Porque, habitualmente, os cientistas haviam se recusado a aceitar Deus, particularmente a partir de 1859, quando Charles Darwin apresentou a teoria do evolucionismo, da multiplicação das formas, do desenvolvimento vegetal e animal dos seres, culminando pela criatura humana, em uma afronta ao criacionismo bíblico de natureza mitológica, que perdia força diante da tese antropológica do eminente investigador. A realidade é que o materialismo tinha suas raízes a partir do dia 31 de março de 1848, em Londres, quando Karl Marx apresentou a sua doutrina do capital, e fiel aos seus mestres, ele tiver ocasião de dizer que a religião é o ópio das massas. Nascia naquele momento a dialética de Engels e dos grandes teóricos, para mais tarde ser apoiada pelo materialismo histórico e, a posteriori, pelo materialismo mecanicista. Foi, no entanto, com Darwin, negando que a divindade houvesse criado uma criatura humana conforme o nosso biótipo, arrancada do lodo da terra, o que é um caráter de natureza mitológica, para poder discrepar das religiões ortodoxas que, no passado, dificultaram o progresso da cultura e da civilização em mais de 1000 anos, durante a odienta noite medieval. O Dr. Francis Collins asseverava que ele era deísta. Havia passado pelos currículos do negativismo, do positivismo, do ateísmo, do teísmo. Mas, em certa oportunidade, enquanto atendia uma portadora de câncer religiosa com metástase e que se encontrava nas vascas da agonia com serenidade incomum, esta perguntou-lhe: doutor, o senhor crê em Deus? E ele teve um choque emocional. Ele havia abandonado Deus fazia muito tempo. havia sido educado no fundamentalismo protestante americano, que asseverava a doutrina de Adão e Eva, sem pôr nem retirar nada. Mas depois que ele enveredara pelos vários campos da física quântica, da química, da medicina e mais tarde da genética, ele divorciara-se de Deus. Ante a pergunta embaraçosa daquela mulher, que enfrentava a morte com uma resignação dinâmica e uma dignidade incomum, ele optou por fazer uma nova pesquisa a respeito de Deus. E esteve examinando as doutrinas tradicionais do orientalismo. Depois, algumas das ramificações do cristianismo. E resolveu consultar um grande teórico, pastor fundamentalista. E este, tentando convencê-lo de uma realidade que ele não podia aceitar, terminou por dizer-lhe: em Oxford, no século XIX, um notável cientista escreveu um livro falando a respeito da lei moral. E para você, que é um pesquisador também da ciência, a obra do Dr. Luce seria de grande resultado. Ele procurou ler a obra do Dr. Luce e encontrou ali fundamentos de natureza moral para explicar a origem do universo, sem a pretensão de apresentar um Deus antropomórfico, portador de paixões humanas, que privilegiava um povo como sendo seu, em detrimento de toda a humanidade. E depois de haver mergulhado na obra desse filósofo e teólogo, ele adotou um comportamento deísta. Existe uma realidade cósmica, uma inteligência superior, que ele passou a adotar como sendo a causa cáusica do universo. Mas desde quando ele foi superintender o projeto da decodificação do genoma humano em mais de 10 universidades, as mais célebres do mundo, competindo com os laboratórios particulares que penetravam na intimidade do DNA para estudar os genes que contam a história ancestral da criatura desde os primórdios, dos aminoácidos e das primeiras células na intimidade das águas abissais dos oceanos, como cadeias de açúcares, até o biótipo atual, o Homo virtualis. Cada vez mais, a lei natural, a lei moral, afigurava-se como sendo a única capaz de explicar esse processo espontâneo das transformações moleculares que agora estavam decodificadas. Esse rascunho do genoma humano fala de uma realidade que transcende a capacidade do tipo comum, como no meu caso, de entender a grandiosidade do sentido da vida. Porque os genetas pensavam que em cada DNA nós possuiríamos aproximadamente 100 mil genes. Depois da decodificação, estatuiu-se que apenas 35 mil genes respondem pela realidade de uma criatura humana. E há uma pequena diferença entre o ser humano e um roedor, porque os roedores são portadores de quase equivalente quantidade de genes, com a diferença apenas de 300 para menos. Aliás, quando eu li essa informação, eu entendi por que na política brasileira existem tantos roedores. Faltaram-lhes apenas 300 genes. Foi o processo da evolução antropossócio-psicológica. Não deu tempo a completar a cota necessária para atingir o Homo sapiens. Então, outro geneta extraordinário, o Dr. Dean Hammer, geneta do comportamento, que publicou um livro extraordinário denominado Gene de Deus, estabeleceu que crer em Deus não é um fenômeno teológico, não é um fenômeno de natureza sociológica, é um fenômeno genético. Todos nós temos um gene de Deus. Ele realizou experiências com uma equipe de genetas do comportamento para estudar a conduta de gêmeos univitelinos, os chamados genes iguais, aqueles que são resultados de uma mesma célula de um neuroblasto que se divide e faz dois gêmeos absolutamente iguais. Esses gêmeos, mandados para países diferentes e distantes, seja qual for o meio social em que foram educados, acreditam em Deus. Talvez deem nomes especiais, mas a crença em Deus é tão latente, é tão espontânea, que é de natureza genética. A religião, no entanto, é resultado de um processo sociológico. Nós temos a religião dos nossos ancestrais, dos nossos familiares, do meio social, dos nossos educadores. Mas a crença em Deus é absolutamente espontânea. E é graças a essa crença espontânea que surge a denominada fé natural. Caberá ao insigne mestre de Lyon, o notável e egrégio codificador do Espiritismo Allan Kardec, asseverar que existe a fé raciocinada, que se opõe à tradicional fé cega das religiões do Magister Dixit. Então nós podemos avaliar as duas expressões de fé, aquela que é natural, que é uma fé genética, mas que tem uma base anterior de natureza racional. Analisemos. Encontramos-nos neste edifício. Ninguém teve a preocupação de saber se ele é seguro. Ninguém examinou a sua condição arquitetônica e de engenharia matemática. E aqui estamos tranquilos, sem nos ocorrer que ele possa desabar sobre nós, o que às vezes acontece. É uma fé natural. Entramos no avião e não nos ocorre que naquele voo o piloto deseja suicidar-se. É a fé natural. Agarramos um táxi e não passa pela nossa mente que o chofer seja esquizofrênico. E às vezes é. É a fé natural. Mas esta fé natural tem antecedentes lógicos. Porque sabemos que antes de ser construído este edifício, engenheiros fizeram cálculos básicos para a estrutura. E, posteriormente, a prefeitura da cidade reavaliou a estrutura matemática da construção. E, quando foi concedido a BITSE, foram verificados novamente os cálculos. Como em nosso inconsciente está de maneira subliminal esse conhecimento, nós temos a fé natural. Quando entramos no avião, sabemos que os pilotos passam por um check-up cada 6 meses. Mas que, além disso, existe um copiloto e o piloto automático. Mesmo que o piloto central deseje suicidar-se, ele defrontará 2 obstáculos. Portanto, a fé que deflui inconsciente é natural, porque ela foi racional. Mas quando entramos num automóvel dirigido por um chofer, não temos nenhuma estrutura da sua racionalidade. E muitas vezes ocorrem as tragédias por transtornos de conduta que não podemos avaliar. Daí a fé é genética. Esta consideração notável do Dr. Jim Hammer, que é um cientista, veio corroborar o que assevera a doutrina espírita, quando diz que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Allan Kardec volta à carga e interroga por segunda vez: e que prova se tem da existência de Deus? Merece considerarmos que Allan Kardec era um sociólogo, pedagogo, era um filólogo, falava 5 idiomas, era positivista. Ele havia estudado a doutrina filosófica de Auguste Comte, que se levantara para protestar contra a religião e adotar o comportamento do positivo. Para Comte, se Deus existe, não importa. Importa que procedamos bem. E se Deus existe, também não importa. Importa que procedamos bem. Porque se Deus existir e nós procedermos bem, seremos felizes. Mas se Ele não existir e nós procedermos bem, já somos felizes. A doutrina positivista, a partir de 1830, tomou conta da Europa. E no pavilhão nacional brasileiro, que foi proposto por positivistas, nós encontramos o lábaro ordem e progresso, que é uma proposta positivista. Allan Kardec adotou esse comportamento na análise científica, no desenvolver das pesquisas de natureza laboratorial. E ao dar essa definição, ele interroga: que prova se tem da existência de Deus? E os espíritos redarguiram em um axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa, logo, aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. É irretorquível. Se existe um fenômeno, há uma causalidade. Se essa causalidade não é humana, é transcendental. Aliás, no século XVIII, o filósofo holandês Baruch Spinoza asseverava que Deus é a causa cáusica do universo, ou seja, naturas naturans, a natureza da natureza. Agora, através de um geneta do comportamento, nós tínhamos a certeza de que não somos seres ao acaso. Nós somos o fascículo do psiquismo divino. E temos em nós um código genético. Temos um gene que foi classificado VMAT2. É o gene de Deus que todos nós possuímos. Posteriormente vem a tese da decodificação do genoma humano. E o Dr. Francis Collins assevera que crê em Deus como a fonte natural do universo. É de levar-nos a reflexões. Porquanto, desde que o universo não foi feito pelo homem, uma causa anterior ao universo é a sua realidade. Eu recordo-me que quando Laplace publicou a sua obra a respeito do surgimento da nossa nebulosa, do sistema solar e do aparecimento da Terra, Napoleão Bonaparte, então imperador, recebendo o grande sábio francês no Palácio de Tuileries, em um diálogo que se tornou célebre, disse-lhe: Monsieur Laplace, acabo de ler a sua obra de 600 páginas, e chamou-me a atenção que em momento nenhum o senhor se refere a Deus. E Laplace respondeu com empáfia: Sir, para explicar a origem do universo e da Terra, eu não necessitei dessa hipótese. Posteriormente, nós vamos encontrar numa das maiores genialidades do século XX, Stephen Hawking, que ainda vive, esse mestre extraordinário da física e da astrofísica, dizer que o universo se explica por si mesmo, sem necessidade de Deus, e apoia-se na velha história do Big Bang. Para quem não está recordando o Big Bang, a teoria fundamenta-se em algo que a mim, uma pessoa sem erudição, me parece uma verdadeira estupidez, porque pretende explicar a origem partindo de um efeito. A tese é exarada na seguinte proposta: antes do tempo e do espaço, havia duas forças do universo que se equilibravam, porque constituídas do mesmo quantum de energia. Notem que é um começo já feito, já existia. Nem se preocuparam em examinar o surgimento dessas forças. Repentinamente, uma dessas forças potencializou-se e chocou-se, produzindo a grande explosão. A partir dali, há 15 bilhões de anos, essas partículas expandiram-se na direção do universo finito, o chamado universo einsteiniano, que tem uma borda. E ao chegar àquela borda, essas partículas encontram retorno e defrontam-se com outras que ainda estão indo e chocam-se. Ao fundir-se, elas produzem os quasares azuis, que são formações astronômicas detectadas pelos telescópios. Então isso anularia, segundo eles, a presença de Deus. É surpreendente a ingenuidade científica dizer que, além do tempo e do espaço, havia. Se havia, era resultado de uma origem que eles não explicam. Então essas forças vieram criar o universo que, segundo o astrofísico inglês Sir James Jeans, é constituído por aproximadamente 100 milhões de galáxias, sendo que a nossa possui 200 bilhões de sóis ou de estrelas. Mas graças ao laboratório astronômico Hubble, que teve recentemente as suas lentes retificadas e corrigidas fora da Terra, a cada instante, algumas galáxias são devoradas pelos buracos negros e da poeira cósmica surgem novas galáxias. É, portanto, infinito no macro que a nossa mente sequer pode imaginar. Mas no genoma humano, nós temos o infinito nas micropartículas, porque em um gene nós temos aproximadamente 3 bilhões de letras que constituem o nosso código genético, sendo que cada uma dessas letras é um símbolo, a palavra letra, é constituída de enigmáticas 4 outras letras, formando o arquipélago da nossa história, desde o primeiro momento até a atualidade. Então, na decodificação do genoma humano, assevera-se que, para nos dar uma ideia, se fosse ler esse código em letras, cada uma delas em um segundo, demorasse 35 anos, sem parar, para ler apenas um DNA. Mas isso não é tudo. Se nós fôssemos imprimir essas letras no tipo 8, a letra de jornal, nós ergueríamos o edifício de 51 pavimentos, contando a história grandiosa do ser. Graças à decodificação do genoma humano, você pode constatar o parentesco remoto até a 10ª geração de qualquer ser animal, particularmente do ser humano. É graças a essa decodificação que se pode constatar a genealogia, a descendência, a procedência do filho de uma pessoa que se submete a contribuir para a análise do DNA. Mas ainda é mais fascinante, porque os cientistas examinando esse código elaboraram toda a sua estrutura em um rascunho que confirmaram 2 anos após, em 2002. E notaram uma coisa que surpreende. A evolução vem como uma linha reta. As cadeias sucedem-se. E subitamente há uma mutação e salta. Um salto para um outro biótipo. Graças a isso, as 10 gerações. A idiotia, a epilepsia, a esquizofrenia, a síndrome de Parkinson, o Alzheimer, a depressão, as enfermidades cardiovasculares, estão todas elas escritas no código genético. E eles não sabem explicar por que esse salto. Melhor ainda, os cientistas das neurociências e da genética examinaram uma família na qual instalou-se um câncer de mama numa jovem de 27 anos que, embora fazendo a ablação mamária e recebendo a terapêutica conveniente, veio a falecer. Meses após, uma prima apresentou o mesmo transtorno orgânico, o mesmo câncer, a mesma história. E adiante, uma tia. Então, uma quarta pessoa, jovem da família, resolveu fazer a decodificação do seu genoma. E se estudou que, mais ou menos na idade dos 40 anos, ela ia ter aquele câncer. Era genético. Estava na história do gene. Ela ia ser portadora de uma deficiência orgânica da perda da memória da célula. Outro capítulo notável, estudado pelo Dr. Pichon, da Universidade Harvard, quando fala sobre a memória das células. Então percebeu-se que ela ia ter esse câncer, mas que ele podia ser postergado através de uma terapêutica preventiva e até anulado. Chegaram os cientistas a um impasse, porque se qualquer um de nós fizer o levantamento do mapa genético e ele apresentar que na idade Y vamos ter Parkinson, ou vamos ter um surto esquizofrênico, ou vamos ter uma problemática de câncer de próstata, ou de mama, ou de colo de útero, ou hepática, você poderia evitar. Surgiu o impasse da bioética. Qual era a companhia de seguros que se encarregaria de assegurar o indivíduo que já trouxesse essa marca para o ano Y? Qual era a empresa que iria aceitar um funcionário adrede marcado para um problema de tal natureza? Então as experiências cessaram aí, até que os países do mundo, através do estudo profundo da bioética, estabeleçam várias questões da genética que se encontram em campo de observação. Mas o que me chama a atenção é exatamente esse salto da mutação que o Dr. Francis Collins assevera não ter uma explicação científica, pelo menos até agora. A ciência espírita, que marcha ao lado da ciência convencional, como estabeleceu Allan Kardec, e que aceita tudo o que a ciência comprova, mas não se detém onde a ciência para, vai além, porque estuda as causas, enquanto a ciência estuda os efeitos. Que notável teoria! Diz que esse salto de mutação é o trabalho da lei moral, é o resultado dos nossos atos que nós imprimimos no perispírito, que no momento da fecundação leva no espermatozoide a marca do seu delito ou o sinal da sua conquista para modelar o futuro corpo através do qual o indivíduo resgate. Em palavras simples, se eu dou um tiro na minha cabeça hoje, e ainda devo ter 8 ou 10 anos de vida, espero ter mais 50, mas uma hipótese, eu violento a harmonia cósmica do meu corpo. Esse campo, que é denominado modelo organizador biológico, pela parapsicologia e pela psicotrônica, e que Allan Kardec chama o perispírito, o órgão modelador da forma. Toda forma tem uma forma, toda forma gera uma forma. Nós somos o que fizemos de nós. Se os nossos atos foram dignos, nós modelamos um corpo, uma estrutura cerebral saudáveis. Mas se os nossos atos foram reprocháveis, nós trazemos um campo morfológico na área perispiritual deficiente e modelamos um corpo para recuperar o nosso erro moral. No raciocínio que seguíamos, esse é um momento em que eu disparo a bala, absolutamente consciente, eu desarmonizo o campo vibratório. Ao reencarnar-me, ao pegar o espermatozoide para levar ao óvulo, para fecundar, eu levo uma deficiência vibratória. Naquele momento, o genoma dá um salto. Esse salto desobedece à linha racional. e eu vou ter um problema de oligofrenia, um problema de hidrocefalia, de macro, de microcefalia, porque eu atingi uma área que estará deficitária no seu campo vibratório. Virei talvez na idiotia, virei com uma determinada expressão degenerativa dos processos dos transtornos mentais. Já apliquei uma bala no coração, ou ingeri um tóxico, ou me atirei de uma grande altura e despedacei-me. Essa área correspondente que a minha mente elaborou arrebenta o campo. E esse campo vai gerar uma mudança nessa estrutura genética para poder produzir um efeito deficitário. É a lei de causa e de efeito estatuída pela doutrina espírita. Então, nós chegamos, através do genoma humano, à confirmação técnica, genética, da reencarnação. A reencarnação é para nós o alicerce sobre o qual edificamos a nossa filosofia ético-moral. É a chamada ancestral lei do karma, pelas doutrinas orientalistas. Allan Kardec evitou essa palavra, porque ela tem um caráter fundamentalista. O karma é uma lei de resgate, fez paga. O seu oposto, em sânscrito, é o dharma. Se eu faço bem, eu colho bem, meu dharma. Se eu faço mal, eu colho mal, meu karma. Allan Kardec, porque se centraliza na doutrina do amor, a doutrina de Jesus, que cobre a multidão dos pecados, estabelece a lei de causa e efeito, fundamentada na física linear. Todo efeito provém de uma causa. Logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Se a minha atitude é racional e lógica, ela vai dar o efeito absolutamente compatível com o meu pensamento. Por isso que, nos acidentes, nas tragédias, as criaturas não geram deformação, resgatam-nas. Mas quando é o suicídio, gera um efeito futuro, porque é a sua opção, seu livre-arbítrio. Graças à decodificação do genoma humano, a ciência espírita passa a fruir de atualidade. Mas também graças à física quântica. No ano de 1965, em Londres, um grande cientista, o Dr. Virchow, declarou, ele é astrofísico, que havia descoberto o espírito e deu a seguinte definição. O espírito, para mim, é um ser de interação universal, semelhante à eletricidade e à gravidade, que pensa. Nós sabemos que existem quatro forças no universo. O eletromagnetismo, a gravitação, a força quântica forte e a quântica fraca. Então ele diz que o espírito é uma energia semelhante à eletricidade, à gravidade, reticências, que pensa. E vai além. Utilizo-me da palavra inglesa mind, mente, para dizer que o espírito é constituído de mindomes, de partículas de mente. O espiritismo diz, questão número 23 do Livro dos Espíritos, pergunta de Allan Kardec, que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. E mais tarde, que seus espíritos são seres inteligentes que povoam o universo fora do mundo material. É a mesma definição. É o princípio inteligente do universo. No universo existem três princípios. Deus, o Espírito, princípio inteligente. Então há um princípio que não é inteligente, a matéria. Qual é a função da reencarnação? Pergunta Allan Kardec. Espiritualizar a matéria. A matéria bruta, destituída de espiritualidade. A reencarnação propicia a educação dos instintos animais, a nossa herança atávica da evolução antropológica. O espírito disciplina, eleva. A pessoa espiritualizada é profundamente educada. Eu recordo-me de uma pequena história Koan, zen budista. Um americano foi visitar o seu guru no Egito. E como bom americano, ele era muito sofisticado, era muito preso às coisas materiais. Quando ele chegou ao ashram, a morada do guru, percebeu que o guru estava no centro de uma sala vazia, em lótus. O americano, acostumado a tanta complicação eletrônica e elétrica, olhou em volta e perguntou, aonde estão os seus móveis? O guru, muito sábio, perguntou, e os seus? Os meus? Eu estou de viagem. E o guru respondeu, eu também. Nós estamos de viagem na Terra. E eu intelectualizar a matéria é torná-la o nosso veículo de comando, sob controle. Quem não acredita em controle nem disciplina, deixa uma ladeira com o carro e o freio quebrado. E verá o que lhe vai suceder. A disciplina é, portanto, a espiritualidade. Creia-se que a pessoa espiritual deve ser mística. Deve ser aquela pessoa maltrapilha, suja, porque ela deve ser humilde. E isso é uma fuga psicológica de uma pessoa mal cuidada. A criatura humilde não é imunda. Porque Jesus foi o ser mais humilde da terra. E as suas vestes resplandeciam. Como as nossas não resplandecem, podem perfeitamente ser lavadas com sabão IP. De um amigo nosso, a indústria de um amigo nosso. E passada a ferro para brilhar. Então a doutrina espírita de lógica. E esse indivíduo espiritualizado não é um complexado que não tem autoestima. E que vive a dizer, quem sou eu? Eu sou nada. Eu sou um grilo, eu sou um gato. Isso não é humildade. É falta de autoestima. A psicologia profunda descobriu que nós somos aquilo que pensamos. E se nós nos subestimamos, temos baixa a nossa autoestima. E Jesus jamais teve uma atitude dessa. Eu sou a luz do mundo. Ele não disse que era escuridão. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai a meu Pai, senão por mim. Certo dia um amigo me dizia, ai, Divaldo, eu não sou nada. Eu digo, pois eu sou muita coisa. Nossa, como você está orgulhoso. Eu digo, claro, é genético. Eu ainda não conhecia a teoria do Dr. Collins. É genético. Como genético? Seu pai era o quê? Eu digo, meu pai é o senhor do universo. Tenho orgulho dele. Agora, se eu sou uma criatura desgraçada, a culpa é dele. Que deve ser um desgraçadérrimo. Então, o Espiritismo nos dá dignidade. Essa dignidade de construir uma sociedade nobre, justa, sem pieguismo, sem mecanismos de fuga, sem esses processos de transferência psicológica, os meus conflitos eu jogo no outro. Olha, ele não gosta de mim, olha como está me olhando. Eu é que não gosto dele. É o meu mecanismo de fuga para justificar que ele me é antipático, porque eu tenho inveja dele. Atrás de determinado conflito, há uma postura inferior do caráter espiritual. A psicologia vem nos desmascarando. A pessoa diz, mas eu sou tão humilde. É covarde. É humilde com os poderosos. Com os seus empregados é um algoz. Com os servidores da rua é um perverso. A verdadeira humildade não se declara. Ela é natural. O sol não anda dizendo que faz calor. Ele suavemente surge na primavera, refloresce os campos, beija a vida, arde no verão, diminui no inverno e prossegue no seu carro ininterrupto de transformação de massa, 420 milhões de toneladas por segundo, em irradiação de calor, raios infravermelhos, ultravioletas e de luminosidade elétrica. Então o Espiritismo chega neste momento grandioso a conclamar-nos a uma postura séria diante da proposta do Espiritismo. Que é o Espiritismo? Allan Kardec definiu, é uma ciência, que estuda a origem, a natureza, o destino dos Espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas não é uma ciência acadêmica. porque o Espiritismo tem a sua própria metodologia. Enquanto a ciência acadêmica repete as experiências que são sempre as mesmas em resultados, o Espiritismo é uma ciência que lida com a psique, que lida com o ser imortal, que não obedece às leis da nossa imposição científica. Os Espíritos vêm quando querem. Embora hoje esteja na moda alguns médiuns declararem que vão receber mensagens, que vão realizar pinturas, como é que eles sabem? E se os Espíritos não vierem? Allan Kardec foi muito claro. A mediunidade jamais subirá do tablado das feiras para transformar-se em divertimento. Então, aqueles que assim agem, segundo Allan Kardec, não minha opinião, são insensatos. Porque se os Espíritos não quiserem vir, eles não têm a obrigação de vir. Os médios vestiam constrangidos a sintonizar com Espíritos mistificadores, burlões, ou apresentar fenômenos fraudulentos. Por isso que o Espiritismo é uma ciência séria para pessoas sérias que estejam interessadas na sua transformação moral. E foi por isso que Allan Kardec revelou que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, o que se esforça. Eu acho notável essa definição. Não é aquele que já conseguiu, não. É o que se esforça, porque este é o mundo de provas. Não é aquele que logrou, é o que está lutando. E nas provas nós erramos, repetimos, somos aprovados, seguimos, tombamos, levantamos-nos. Nós temos o porvir e trabalhamos nesse acesso. E prossegue Allan Kardec, que hoje é melhor do que ontem e amanhã é melhor do que hoje. É que vale dizer, está lutando sempre contra as suas más inclinações. Por que más inclinações? Por causa da nossa evolução. Nós temos, desde os primeiros fascículos, 2 bilhões de anos. Cada um de nós aqui é veterano. 2 bilhões de anos. A nossa inteligência, aproximadamente há 60 mil anos, por ocasião do homem de Neandertal. Mas a nossa razão, a lógica, a consciência é anfangatê, é recém-nascida, tem apenas 10 mil anos. Nossos instintos, mais de 800 milhões de anos. Porque o instinto é a base da vida animal, que está no vegetal através de fenômenos insólitos. O heliotropismo, a planta volta-se para o sol, da seiva, que será o futuro sistema nervoso central do ser animal e do ser humano. Então nós sobrevivemos por causa do instinto. 3 instintos fundamentais: comer, procriar e dormir. Então, um grande psicólogo russo-inglês disse que nós somos seres fisiológicos, da boca para baixo. Comemos, fazemos sexo e dormimos. Mas que é necessário tornar-se ser psicológico. Além de da boca para baixo, também o pensamento. O ideal, ter ideais, sem abdicar dessas funções básicas. Porque apenas comer leva à indigestão. Somente a dormir leva o indivíduo a um processo degenerativo das faculdades mentais. E somente a fazer sexo leva à impotência, pela perda da libido. Ele evolui ao ser intelectual para controlar a máquina fisiológica. Mas como são apenas 10 mil anos, o bom senso ainda está se instalando. Por isso nós erramos. É tão como dizer, eu agi por instinto. A pessoa olhou para a minha cara e eu logo dei uma resposta. Eu agi por instinto. Vou lhes contar uma experiência pessoal. Eu me encontrava na Guatemala, neste ano que passou, no mês de março. Eu vou à Guatemala desde 1969, anualmente, bianualmente. E então terminei uma conferência e deveria pegar um voo a São Paulo, via Panamá, às 2 da manhã. Ficamos com os amigos, conversando. Eles me levaram ao aeroporto, eu fiz o check-in, era meia-noite. E entrei. Entrei baianamente. Entrar baianamente quer dizer assim: um baiano, um coco, dois baianos, uma cocada, três baianos, uma baianada. Entrei jovialmente, numa boa, alegre, voltando para casa, a tarefa concluída. Eu tinha pela frente 16 horas de voo com três escalas, uma coisa maravilhosa. E na hora que eu entreguei o passaporte para a saída, o atendente estava de mau humor. Aliás, funcionário público sempre está de mau humor. É uma coisa linda. E é impressionante, de mau humor e não abandona o lugar. Porque se abandonar, vai outro de pior humor. Então, quando eu entreguei o passaporte, ele olhou e me respondeu quase agressivamente. Ele me disse: o senhor não pagou a taxa de turismo? Eu então disse: ah, eu não sabia, desculpe-me. Como não sabia? Eu disse: comigo ele quer brigar, mas comigo perde tempo. Eu tenho inimigos, graças a Deus, mas vocês também, todo mundo tem inimigo, mas eu não sou inimigo de ninguém. Essa é que é a diferença. Eu sou de bem com a vida, por que eu vou ser inimigo? Problema dele. Ele disse de mim para comigo: muita paciência. Eu disse: senhor, me desculpe, eu não sabia. Não sabia? Ele disse: não, senhor. Como? Olha ali a tabuleta. Eu novamente disse de mim para comigo: eu vou dar uma lição nesse homem, que até a décima reencarnação ele vai lembrar de mim. Quando ele disse: olha ali, eu olhei para cá: aonde? Ele: ali. Eu: aonde? O senhor não está vendo? Eu digo: não, senhor. Eu sou quase cego, eu sou míope. Ele teve um choque, porque o grosseiro é assim. Primeiro morde, escolceia para depois pensar. Ele disse: o senhor não enxerga? Eu digo: quase nada. Eu sei que você é homem pela sua voz e porque estou vendo um vulto. É verdade? Eu disse: é verdade. Mas o senhor não está vendo? Eu digo: meu filho, não estou, desculpe. O senhor ter... Aí já mudou a voz. O senhor terá que pagar 15 dólares, que é a taxa de turismo. Eu digo: ah, eu não sabia. Que pena que no check-in não informaram. Eles têm obrigação. Ah, é como tem ali a tabuleta. Eu digo: e os cegos? E os míopes como eu? Eu disse: ah, isto é. O senhor pode ir ali ao balcão. Eu disse: você me ajuda, por favor? Ele saiu, já era uma outra pessoa. Me pegou do braço e me levou, e eu fui míope. Quando eu cheguei ao balcão, peguei a carteira e disse para ele: você paga para mim, por favor? Apesar de míope, eu fiquei com o olho no meu dinheiro. Ele tirou os dólares, pagou os 15 dólares, grampeou o selo, devolveu minha carteira e disse: venha, senhor Pereira, porque normalmente entre os hispanos é o segundo sobrenome o válido, porque o último é o da mãe, o do pai é o segundo, entre nós é diferente. Venha, senhor Pereira. E eu fui. E disse: muito obrigado, que bondade, não é? Eu cometi uma bobagem, mas essa é a dificuldade visual. Mas eu tenho os olhos tão claros. Eu disse: pois é, quem vê cara não vê coração, quem vê olho não vê o que a gente sofre. Mas o homem se vingou de mim, porque na hora que eu fui passar no raio-x, ele me colocou... Eu coloquei primeiro o laptop, a pasta, para passar pela rede do raio-x. E quando eu fui entrando no portal, ele gritou para o colega: pegue o velhinho aí, que ele é quase cego. Eu que me acho esse guapo, muchacho, para ser um ancianito. Eu digo: ah, meu Deus, vou até mudar de postura. Aí o outro disse: um momento, o senhor não enxerga? Eu disse: é, mais ou menos, não é? Ah, pois não, pegou passar. Pois não, senhor Pereira, eu posso ajudá-lo? Eu digo: não, meu filho, aqui dentro já. Não, eu vou ajudá-lo. Eu disse: não, vou. Eu disse: mas para que eu fui arranjar cegueira esta hora? Então ele me ajudou: vou levar o senhor à gate, à ponte. Eu digo: não, vou. Aí me levou. E como eu leio nas viagens, porque não tenho tempo, eu tinha 2 horas para ler. Digo: ai, meu Deus, o que é que eu falo? Me levou, me colocou na boca da entrada: não saia daí. Eu digo: fique tranquilo, eu volto já. Eu digo: não, volto. Ah, meu Deus, ele se foi. Mas eu não aguento ficar sem ler. Peguei um livro que eu estava lendo, era um olho lá, outro olho cá. Daí a pouco vem o primeiro guarda aduaneiro. Veio, sentou-se. Senhor Pereira, eu vim pedir-lhe desculpas. Mas de quê, meu filho? Eu fui muito grosseiro com o senhor. Ele, não foi grosseiro, foi rude. Já que você veio, eu posso ser seu avô. Você deve ter 26, 28 anos. Eu tenho netos da sua idade. Eu sou um educador. Eu tenho mais de 200 netos. Já tenho bisnetos. Não parece, né? Mas tenho. Já tenho bisnetos. Então, não trate mal as pessoas. Nós vivemos num mundo de ondas, de mentes. Cada pessoa maltratada sai vibrando ódio contra você. E sua vida piora insensivelmente. Toda vez que você atende uma pessoa gentilmente, ela sai grata, simpática, e você é beneficiado. Ele, não me diga assim, senhor. É hoje a grande terapêutica médica. Nós temos essas demonstrações na própria ciência. O medicamento placebo e o medicamento nocebo. Aquele que induz a saúde e aquele que leva a doença. Você não falava do poder do pensamento positivo, tal, mas eu cego, né? Olhava assim, tinha que manter a dignidade. E ele dizia, pois é, eu estou numa fase nevrótica, eu estou para me matar, eu estou provocando as pessoas para ter um motivo. Eu disse, você é tão jovem, porque é tão covarde. Matar-se, ninguém morre. A vida é indestrutível, só há transformações moleculares. Ele disse, mas você sabe disso? Eu digo, claro, eu sou espírita. E o que é isso? Ele disse, ai meu Deus, apesar de cego, eu tenho que pregar. Aí eu comecei a falar com ele. E fui falando. Quando eu me desesperei, ele estava com a cabeça no meu ombro, chorando. Porque todos nós somos dúcteis a um pouco de ternura. Temos sede de afetividade. Toda pessoa grosseira é esfaimada de amor. Então ela se esconde, bloqueia o seu sentimento frustrado. E afasta as pessoas para dizer que é infeliz. Por isso que Joana de Anjos criou este conceito. Só há solitários porque não são solidários. Quem é solidário nunca é solitário. Então ele pôs a cabeça no meu ombro e disse, desculpe. Eu abracei, disse, meu filho, eu posso ser seu avô. Chore um pouco. Mude de atitude perante a vida. Você é meu empregado. Porque eu paguei $15 para sair do seu país. E o governo vai pagar a você com o meu dinheiro. Então você é um servidor público. Por isso que se chama serviço público. O público é o patrão do servidor público. O servidor público tem o dever funcional de tratar bem aos seus amos que vêm até ele. E por uma questão de cidadania, você trabalha na aduana de um país. Que impressão cada passageiro vai levar do seu país? Você é guatemalteco, mas nem todos são assim. Nós temos momentos piques para o bem e para o mal. Mude de atitude. A sua postura nobre vai lhe fazer tornar você um dos homens muito ricos na terra. Rico, eu digo riquíssimo. Porque nem todo mundo sabe que eu carrego o mapa do tesouro. Você não lembra dos grandes corsários que sepultaram tesouros nos mares Caribe ou nas terras ribeirinhas? Ah, sim, senhor. E o senhor tem um mapa? Tenho. E vou oferecer-lhe o mapa a mim, como gratidão pela sua gentileza. Abri a pasta, tirei o Evangelho segundo o Espiritismo em espanhol e disse, aqui está o mapa do tesouro. Ele disse, mas é um livro. Isso é natural, é um mapa. E o tesouro? Eu digo, está dentro dele. Tem que ler e decifrar os sinais para encontrar o tesouro. E quando eu encontrarei? Quando souber rir no momento da adversidade e bendizer a dor no instante do testemunho. Encontrou o tesouro da paz, o mais valioso. Ele pegou as minhas duas mãos, beijou-as, como se fosse um filho, e disse, Mr. Pereira, Senhor Pereira, eu não sei o que lhe dizer. Não diga nada. Volte ao seu posto e faça com o outro aquilo que eu estou fazendo com você. É tão fácil. É tão fácil a gente ser gentil. Cidadão, cristão, você deve sê-lo. Assim eu sou de tal religião. Então demonstre-o. Agora vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou míope. Eu enxergo muito bem. Mas eu desejo despertar em você o ser nobre que existe lá dentro, através da solidariedade. E para que você veja que eu não sou míope, a essa altura eu leio sem óculos. Abri-lhe. Disse, mas parecia. Eu digo, é o mundo de pareceres e não de realidade. Ele se foi. Aí veio outro, que me considerava míope. Mas ele não dava tempo, eu repetir o discurso, estava na hora da chamada. Ele me levou, me entregou a comissária de bordo e disse, olha, cuide dele que ele não enxerga bem. Mais uma hora de viagem sem ler. Toda hora ela chegava, tudo bem, seu Pereira? Eu, bem, minha filha, bem. A doutrina espírita nos dá essa proposta da solidariedade humana. Não é apenas para evocar os chamados mortos, que vem dizer-nos os mortos que vivem, que a vida continua, que não há uma mudança, que cada um acorda como dorme, que cada um desperta no além conforme adormeceu, que a terra é o mundo efeito, o mundo de causa é o material. Tudo que aquilo que tem aqui, tem lá, mas nem tudo que tem lá, por enquanto tem aqui. É necessário, então, que nos preparemos para a longa viagem desta realidade espiritual. Desde que fomos criados, somos imortais. Entramos no corpo e saímos do corpo, mudamos de indumentária e vamos sempre evoluindo, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Essa doutrina extraordinária, que a ciência, através de vários setores, seja na física quântica, na biologia molecular, seja através das neurociências, ou seja por intermédio da moderna genética, do comportamento e da genética vital, provam a realidade de um ser grandioso e mortal. Fascinam-me as pesquisas hoje nos laboratórios dos Estados Unidos e da Europa, dentro do campo mental, esse campo que Einstein, ao apresentar a teoria da relatividade simples no ano de 1905, declarava: vivemos um universo de ondas, de mentes, de pensamentos, de raios. Tudo aquilo que existe está globalizado na energia, porque a matéria é energia condensada e a energia é a matéria desagregada ou dissociada. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. É semelhante à eletricidade. É uma vibração que pensa. Nós teremos que viver com esta convicção para entender as vicissitudes. Por que sofremos? É a grande pergunta. Porque nem sempre a vida transcorre quanto gostaríamos. Porque uns somos tão generosos e tudo dá muito mal. E outros são perversos e tudo dá-lhe muito bem. Foi publicado um livro por um judeu, Raskin, e o livro é uma pergunta: por que coisas más acontecem a pessoas boas? Eu li o livro por curiosidade há uns 15 anos e fascinou-me o livro pela pobreza do conhecimento da Torá, daquele judeu, porque na Torá, que é o livro sagrado de Israel, a reencarnação é implícita. E a palavra reencarnação em hebraico é guilgul, tomar um novo corpo. E, no entanto, o pastor Raskin escreve um livro para dizer uma asmissa. Por que que coisas más acontecem a pessoas boas? É o raciocínio dele. Ele começa a tese dizendo, pela manhã, eu estava numa festa de nascimento, numa circuncisão. À tarde, eu estava no velório. Porque Deus deu alegria àquela família e deu tristeza a esta. Mas é um raciocínio empírico. É que a vida física é transitória, nasce-se para morrer. Desde o momento que se nasce, se começa a morrer. No primeiro dia de vida, morrem 15 mil neurônios cerebrais. Em cada segundo da nossa vida, morrem na corrente circulatória 30 milhões de glóbulos vermelhos e nascem 30 milhões de hemácias em nossa medula. Esse é o viver é morrer. É um processo de transformações moleculares. Aquela família que chora, vamos repetir Confúcio, foi a mesma família que sorriu quando aquele nasceu. Confúcio escreveu, quando tu chegaste, quando tu nasceste, todos riam e tu choravas. Vive de tal forma que quando tu morras, todos chorem e tu sorrias. Era natural que aquela família sorrisse e que esta chorasse. E ele vai examinar e leva o problema para si mesmo. Ele tinha dois filhos e mais tarde procriou um terceiro. Quando o menino completou 2 anos, Aaron, ele notou uma diferença. A criança parecia ter um desenvolvimento fisiológico acima da sua idade fisiológica. Aos 4 anos, o pediatra estranhou que aquele menino de 4 anos tivesse uma formação orgânica e sexual de um adolescente de 15. Quando o menino completou 8 anos, aparentemente era um homem de 40. Começou a ser ridicularizado da escola. Começou a ter barba, a ter os pelos, fruto, naturalmente, da pineal e das outras glândulas. Ele estava um dia sem entender, sem diagnóstico para o filho. Foi nomeado rabino da igreja de Manhattan. E estava à porta recebendo os paroquianos. Quando chegou um jovem, disse, eu sou médico, pediatra. Transferi-me para Manhattan. E as tuas ordens, eu vou frequentar esta sinagoga, eu também sou judeu. Ele perguntou, mas qual é a sua especialidade em pediatria? Ah, eu estudo doenças degenerativas. Eu estou com um filho com problema. Poderia examiná-lo? Como não? Com muito prazer. No dia seguinte, o menino foi e ele deu o diagnóstico. O menino era portador de uma doença perversa e rara, que a vida somente chega até os 15 anos. E quando a criança tem 14, 15 anos, tem fisiologicamente a idade de 90. Morre por exaustão orgânica. Então ele começou a sofrer essa angústia. Cada dia o filho estava mais velho. Cada mês ele envelhecia 1 ano. E ele vê a Aaron morrer, idoso, aos 12 anos. Então ele pergunta, por que Deus fez isto comigo? Que falta faz a reencarnação? E termina o livro em uma mensagem pessimista. Deus não dá importância a ninguém. Nós somos umas bactérias pensantes e Deus está na dele. Cada um faça o melhor para ser feliz aqui. A doutrina espírita vem e diz que Deus nos quer a todos muito felizes. Que essa felicidade depende de nós, da nossa eleição. Uma eleição não castradora. Uma eleição não perturbadora. Que a nossa proposta é a felicidade que nós alcançaremos quando nos aprouver lutar e enfrentar. A dor é inevitável. É um processo psicológico, emocional por consequência, fisiológico, pela sensibilidade sensorial e psíquico, pelo nosso estado de evolução. Todos sofremos, mas cada um de nós sofre sobre um aspecto. Quando dispomos da fé religiosa, sofremos sem a intensidade do desespero nem da aflição. Quando nós oramos, não mudemos o mapa do sofrimento, porque está ali já, na nossa evolução genética está. Mas nós adquirimos recursos para podermos enfrentar o sofrimento. Não é uma teoria. Ninguém chega aos 80 anos como eu, sem haver passado por vários tipos de vicissitudes, de doenças, de incompreensões, de calúnias, de desafios, de verdades, de dores. Então, ao chegar a esse estágio, podemos olhar para trás e ver o poder da oração. Nas horas difíceis, quando não há nenhum caminho, ou quando se está numa encruzilhada para definir a estrada de segurança, a prece. Eu me entrego a ti. Tu és o bom pastor. Guia-me mansamente a águas muito tranquilas, diz o Salmo 23. Nas tuas mãos entrego-me, Senhor. Conduza-me E ao mesmo tempo, quando aceitamos o grande desafio como uma bênção para nós, porque a vida, por mais longa, é sempre muito curta. Quando chegamos aos 80 anos e olhamos para trás, como foi rápido. Quando somos jovens, como é lenta a nossa vida. Como demora de chegar o período de férias. Então hoje eu recordava na casa do professor Eurípedes que há 54 anos eu fui recebido aqui pelos senhores Lázaro e Romilda Enck e proferi uma palestra no antigo Consolador, nas suas dependências. Eu era tão jovem, mas passaram-se. E encontro pessoas que me dizem, Edivaldo, nós somos amigos há 60 anos. Eu digo, meu Deus, eu sou a múmia do Egito. 60 anos, mas eu não acredito. De quando em quando eu pego a certidão de idade para ver se não houve um erro. Porque não acredito. Quando eu tinha 10 anos, eu olhava um homem de 25 e dizia, nossa, que velhote. Eu nunca vou chegar aos 25 anos. De repente, em 15 dias, eu completei 25 anos. Aí eu olhei para o de 40 e disse, meu Deus, olha para ali, que velhote, 40 anos. Eu não tive tempo nem de respirar, quarentão. Então eu olhei para o de 60, de 60. Meio século e mais 10. Olha que é muito tempo, meio século. E mais 10. De repente eu completei 60. Aí eu olhei para um de 80. E digo, não, aquela coisa arrastando, não, eu vou morrer jovem. Aí eu completei 70, olhei o de 90 e disse, olá, boy. Eu vou chegar até aí. Agora, eu estou olhando aqueles velhotinhos da China, 115, 120, pois é, a ciência está aí. E então estou nessa. E espero chegar lá. E vim proferir uma palestra aqui. Naturalmente, sem Ricardo, sem Miguel. E eu dizer, estou comemorando o meu centenário em Rio Preto. E me recordo de Ricardo Fasanelli, que está no além. E eu aqui. Então a vida tem uma mensagem de alegria. Vale a pena viver. Ame. Se ninguém lhe ama, não faz a mínima diferença. Mas se você não ama, faz muita diferença. Não seja inimigo de ninguém. Mas se você tem inimigo, não se preocupe. Porque é o inimigo que carrega lixo. E quem carrega lixo vive intoxicado. Não se permita aceitar o mal de ninguém. Se alguém lhe atira lama, saia da frente que a lama passa e ele fica de mão suja. Quem é que conseguiu sujar o sol? O sol beija o pântano e oscula a corola da flor. Então o Senhor da vida deseja que na decodificação do nosso genoma espiritual nós sejamos luz, como diz Emmanuel, através da veneranda mediunidade do apóstolo Francisco Cândido Xavier. Nós somos fascículos de luz. Na sua obra memorável, A Caminho da Luz. Que esta luz que está em nós, que Sócrates e Platão chamava Eidos, que os esoteristas denominam o Deus interno, que os teosofistas chamam o Cristo interno, o Logos, o Messias, o Santo Graal, e etc. O estado de Nirvana, de Samadhi, de Reino dos Céus, que esse estado cresça e exteriorize-se para nós dizermos, meu Deus, eu quero dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me das. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pelos olhos meus, que me foram dados por Deus, olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira, que voa ligeira pelo